release querem hype. Cês são mais burros que o burro do Shrek. São mais falsos que esses seus que te danai. Não cita meu nome, não é parceiro. Eu não me misturo com interesseiro. Querem dar comigo ou com meu dinheiro? De mim só vou ganhar um dedo do meio. Cercado de gente falsa. Pensa só que brisa errada. Loucos pra roubar meu chakra. Sumerrada, sumerrada, sumerrada, sumerrada. Eu já sabia que cê não valia nada. E que me envolver com você era uma cilada. Sumerrada, sumerrada. Cidade de longeão, como se fosse sangue pra um tubarão. Da onde que se arranja tanto tempo pra me criticar? Não tenho umas louças pra lavar. Bando de Zé Povinho querendo meu mal. Viu tanto de inscritos e falou uau. Tira os olhos do canal, mano, vocês nunca me deram real. Tô ofendidinho, pega no meu. Não tenho culpa que cê manda mal. Cercado de gente falsa. Pensa só que brisa errada. Loucos pra roubar meu chakra. Bando de sangue errada. Sou errada. Sou errada. Sou errada. Sou errada. Nada, e que me envolver com você era uma cilada. E sou errada.